Tempo de viver, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de regar e de ceifar. Vamos, crianças! Juntar, tempo de guardar, tempo de abraçar, de se afastar e de chorar. Ninguém chora, só canta. Tempo de curar, tempo de lutar e de pacificar. Tempo de orar, tempo de buscar, tempo de clamar. Tempo de salvar, tempo de ajudar e de amar. Crianças, vocês! Tudo tem seu tempo, determinado por Deus. Determinado por Deus. Tempo de salvar, tempo de ajudar e de amar, e de amar.